Final de temporada. Oi, Simpsons. Bem-vindo à usina nuclear de Springfield. Um espírito nobre engrandece o menor dos homens. Rosas murchas para o Dia das Mães. 1% de desconto. Escola primária de Springfield. O Milhouse não vive abaixo da linha da puberdade. Dois dias, três dias sem acidente. Ah! Manual do sofá. Ei, alô? Loja. Bart? Ah, não! Não! Sofá. Cinco horas. Hã? Não! 10 horas depois. O que é isso? Sofá do Flanders. Ah, que é isso? Muito bem. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Partiu! Graças a Deus é sexta. É quinta. Ah, dá no mesmo. Até a segunda. Laranja é o novo amarelo. Mas, querida, já tô chegando. Tem certeza? Porque às vezes as pessoas falam que já estão chegando quando nem saíram do local. Essas pessoas são terríveis, terríveis mentirosos. Até logo. Simpson, não tão rápido. Segure uma ponta desse cartaz. Agora use para esconder isso. Harvey Montgomery diz, segurança primeiro, por último e sempre. Excelente. Agora vamos utilizar o prumo para determinar se está reto. Com esta maravilha mecânica, deixaremos esse cartaz nivelado em menos de 3 horas. Ah, e para alegrar mais, que tal uma canção do prumo? É. Está bem. One must never, never, never rush the plumb bob. Slow is the way, the only way to go. Clear your schedule before you use the plumb bob. Yes, the plumb bob is mighty, mighty, mighty slow. A Maggie já tomou banho, o jantar está no forno. Devo usar abrir um vinho? Pode me usar, Marge. Você é tão hábil, não é como ele. Mãe, mãe, minha fantasia para a peça de ciência está errada. Você me disse que era um cavalo marinho. Um cavalo marinho macho e grávido. Os machos ficam grávidos? Cavalos marinhos machos carregando filhotes é uma das maravilhas do mundo. Você disse que tinha lido o roteiro. Bart, me dê um resumo e eu... Começa idiota, termina idiota. Puxa vida, o que é isso? Como seu prato de cenouras e ervilhas. Oh. Mãe, deixa que eu limpo pra você. Graças a Deus, uma ajuda. Cadê o pano? No armário de limpeza. E onde é que tá o balde? Embaixo do pano. Na outra porta. Ah, tem coisa na frente dele? Ah. Eu quero ajudar. Amônia. Ai, caramba! Limpa pisos de madeira. Ih, tem madeira debaixo desse piso. Oh, vai brincar lá fora. Lá fora? Você que sabe. Parque de Springfield, proibido pular a cerca. Não entendo o que as crianças veem nesses lugares. É o gênio do submarino. Gênio? Quem dera, eu teria uma lâmpada e um tapete, que é bem mais do que eu tenho aqui. Eu não sabia que esse lugar era cheio de esquisitos. Oi, Martin. Bartolomeu, esse parquinho tem estimulado minha imaginação de forma segura. Que doideira é essa que você tá falando? Martin, quem é o seu novo amigo? Mãe, não estrague as coisas pra mim! Está bem, eu vou me sentar e conversar com a mãe dele. Onde ela está? Eu tô aqui sozinho, mas eu tenho um número de emergência. Badumou, o Homer não está aqui. Dessa vez é verdade. Simpson, você está aqui sem supervisão? Tô. O que é que tu tem a ver com isso? Ah, você está muito esquentadinho, seu Sylvester Stallinho. Olha, finalmente ouvi uma risada do Lu. Filho, crianças não podem mais ficar sozinhas na rua. Quem disse que você podia vir aqui? Foi a minha mãe. Ah, sempre a mamãe dele. Ela tem agulhas! Ah, o que o Bart fez agora? Eu tava brincando no parque. Bart, como pude? O quê? Seus filhos precisam de supervisão. Prendam ela, rapazes. Se me prenderem, quem vai cuidar dos meus filhos? Devia ter pensado nisso antes de aparecermos aqui sem avisar. O quê? Marge, você tá sendo presa? Eu receio que sim, Sr. Simpson. Uma mãe no parque viu algo que ela achou reprovável. E, felizmente para seu filho, ela reagiu com exagero. Eu passo mal no banco da frente. Nossa principal matéria. Uma mãe de Springfield foi presa hoje por uma inadmissível indecência. Desculpe, estão dizendo que é displicência, o que é muito sem graça. Juiz, eu não estou entendendo. Quando era criança, íamos para a rua brincar e só voltávamos à noite. Entendi. Guarda pode prender a mãe de Marge. Oh! Obrigada por me entregar, Marge. Com todo respeito, seu juiz, isso é um absurdo. Ninguém se importa tanto com os filhos quanto eu. Mentirosa. Marge está certa, excelência. Minha senha de e-mail é péssimo pai. É, seu juiz, você quer saber quem deveria ser preso? Ele pesa 100 quilos e fede a cebola. Não é do alcance deste tribunal determinar o quão gordo ou fedorento seu pai pode ser. Uhul! Senhora Simpson, 90 dias. Ah! Isso é kafkiano. Gente, é kafkiano. Estou de olho em você. Agora é orwelliano. Nossa prisão perpétua dura 4 anos a mais. E aí, gatinhas? Ganharam uma nova colega. Esse guarda bate a porta com muita força. Novatas em cima. Ah, e onde está a escada? Você já foi solicitada por aqui? Solicitada? Por um dos clubes de leitura. Ah. É, nós lemos um pouco, cavamos um pouco, lemos um pouco, cavamos um pouco, beijamos um pouco, cavamos um pouco. Homer, eu acho que você deveria cozinhar a salsicha. Que diferença isso faz? Olá, Homer. Eu sei que um momento como este é quando o homem precisa do vizinho. É, talvez. Valeu pela visita. Bem, isso é mais do que só uma visita. É uma chance de fazer o bem para nossos donos de rua. Pode nos chamar de vizinhos com lanchinhos. Puxa, eu sou mesmo o homem mais rico da cidade. Não rico de dinheiro, mas do que realmente importa. Pena. E o que aconteceu com a Marge serve como alerta para todos nós. Não existe crime pior do que ser pais incompetentes. Kirk, cadê o Milhouse? Na coleira, amor, na coleira. Ele está muito longe. Volta, volta! Por que você me puxou de volta? Umas crianças novas quase me davam uma chance de brincar. Não tente nada novo, filho. Eu podia ter me casado com uma mulher que não fosse exatamente igual a mim. Mas isso seria uma loucura. E aí, novata? Ninguém toca no novo James Patterson enquanto a Solar não tiver lido primeiro. Ela quer que você pegue do chão. Quero tá com ver. Medo, é? Pega agora. Ela tem coragem. Mas alguém quer experimentar o trovão azul? Eu vou querer, sim. Agora procurem lembrar do que deveríamos fazer neste lugar. fumar uma erva? Ler livros. Pai, se é isso que a gente recebe quando a mãe vai pra cadeia, imagina o que vai acontecer quando você bater as botas. Caramba, isso vai ser sensacional. Pai, tá comendo um urso de pelúcia. Isso é problema do meu estômago. Prontinho, Homer. Troquei as roupas de cama, botei fralda no cão pela decência e troquei as pilhas dos detectores de fumaça. Um deles era só um prato de doces. Tinha algum doce lá? Agora tem. Flanders, então quer dizer que existe um lado bom em você, afinal de contas? Tem, senhor. Talvez eu entenda um pouco como é perder a mulher da casa. Ah, acho que a secadora parou. Muito obrigada! Fala pros moleques que vamos brincar! O Flanders é ótimo, eu sempre disse isso. Mas não podemos esquecer da Marge. Minha primeira flor na prisão. Quem diria? Eu estou começando a gostar daqui. Hora do exercício! Eu nunca tive tempo de me exercitar. Isso aqui é uma prisão ou é um spa? Ah, isso é uma prisão. Ei, tem mais bolinho com gota de chocolate? E pai, os únicos que sobraram são os que têm cominho. Eu sinto tanta falta da mãe de vocês. Por incrível que pareça, essas cestas de presente não resolveram nada. Ah, peraí, pai. Esse aqui que parece de blueberry, na verdade, é de chocolate. Oh, graças a Deus, está tudo bem agora. Mas por quanto tempo? Mãe, sinto muita saudade de você. E também tem uma ficha da excursão da escola que precisa ser assinada. Eu acho que se eu enviar pra você pelo correio, vai ser mais fácil do que o papai assinar. Deixa eu falar com a mamãe aí. Me manda um estoque pra eu mostrar na escola, de preferência com sangue. Ei, me dá o telefone. Já levou minha calça azul na lavanderia da prisão? Não esquece de assinar a minha ficha. Estoque, com sangue. Passa a minha calça. Cadeira elétrica. E aí ele achou que era cadeira elétrica. 8 horas, apagar as luzes. Jura? 8 horas? Vou poder ir pra cama? Não preciso lavar uma pia cheia de louça ou escrever um parágrafo com a ideia principal para o Homer? Tá cansada também? Todo mundo consegue dormir tão facilmente aqui? Marge, sua positividade é contagiante. Eu estou começando a acreditar que eu vou dar uma lição para todas. Simpson, você tem uma visita. Puxa vida, agora? É uma pena ter que entrar. Podem trazer o corpo agora. Marge, tenho ótimas notícias. Contratamos o único advogado bom da cidade. Sim, senhora Simpson. Consegui soltá-la porque, já que seu marido nunca tirou a certidão de nascimento, Bart não é legalmente seu filho. Que tal isso? Por que não tá falando nada, Marge? Tá livre! Livre! Mas olha, o mundo não é mais como se lembra. Aquela garota da cafeteria que foi embora, voltou. Então você vai ter que se acostumar com isso. Estou livre. Ah, e na hora certa. O Bart tá dizendo que tá em outra dimensão, mas acho que ele só tá se escondendo no armário. Quero 90 dias. Me prometeram 90 dias. Agora vão ter que me deixar mais tempo. Não vai não. Eu não aguento ir pra outra reunião da escola. Não aguento. Todo mundo só pergunta sobre seus próprios filhos. Ai, gosta de brindes? Porque acabou de ganhar mais 2 meses. Desculpe, Homer. Não posso voltar então ainda. Então me diga onde eu boto o sabão na lava-louças e como eu faço pra... A Marge preferiu continuar na prisão do que voltar para nossa casa. Eu tenho que reavaliar toda a minha vida. É, você poderia começar não trazendo seus filhos para um bar. É engraçado, o Homer traz os filhos para um bar. Mas é a Marge que tá presa por ser uma mãe ruim. Acho que alguém lá em cima gosta de mim. Você gosta dele? É, na verdade, não gosto, não. Preciso mudar. Mostrar a Marge que posso ajudar mais em casa. Mais do que aumentar o volume da TV quando ela passa o aspirador. Eu vou me tornar a dona de casa perfeita! Oh, meu Deus. Ah, eu tava indo tão bem, mas acabei virando uma alcoólatra secreta. É, ainda bem que é só sua imaginação. Ah, é. Quando combinamos de nos revezar cuidando das crianças, nunca pensei que chegaria a minha vez. Por que que eu fiquei com um enforcador? Passem do lado de cada árvore. Do lado de cá. Do lado de cá. Não, não, não, Ralph, não. Olá, senhor Lindsay. Toma conta, filho. Escuta aqui, Lindsay. Vocês também não aguentam mais esses adultos em todos os lugares? Eu acho que a gente devia ir pro parque e se divertir. Grande ideia. Vou avisar minha mãe. Meu celular de Terbug para idosos. Atendimento de Terbug. Se você caiu e precisa de ajuda, tecle 1. Se está solitário e quer conversar, tecle desligar. Sinto muita falta da minha família. Achei que eles tinham soltado você. Ah, eu não estava pronta para sair ainda. Não sabia o quanto precisava de uma fuga. Mas não uma fuga na prisão. Fuga da prisão? Fuga da prisão! É! Beleza! Nossos pais pensam que estamos na escola jogando com o Willy. O quê? Cadê meu time? Hora de brincar sem supervisão! Eu vou descer o escorrega de bermuda. Eu vou tomar sol. Eu vou montar no cavalinho e galopar em estilo inglês. Finalmente, crianças se divertindo do jeitinho que deve ser. Isso só prova que o perigo não é a regra, mas a exceção. Tornado! Eu sou Kent Brockman, cobrindo as duas maiores histórias do ano. Um tornado e uma fuga do presídio. Enquanto falo em segurança do abrigo do premiado Canal 6. Annie Pye, qual é a situação aí? Ah, eu vou morrer aqui, Kent! E o pior de tudo é saber que sua voz é a última voz que eu vou ouvir na vida! Seu macaco da neve nojento! Daqui. Eu precisava fazer o que fosse preciso para te levar. Então me vesti de guarda no presídio. Mas é melhor não estragar o disfarce. Para trás, trás. Tá, mais para frente. Agora volta, volta, volta. Agora para frente e volta, volta, volta. Foi muito lindo você ter vindo me buscar. Eu sei que as coisas nem sempre foram perfeitas. Mas serão melhores do que lutar com presidiárias no meio de um tornado. Acredito em você. E quero ir pra casa. Vai, cara. Atira logo. Eu não posso. Vou dar um tiro de alerta no cabelo dela. Oh, ela usa muitos produtos. Não se preocupem. Todas as crianças foram encontradas. Com exceção de Rafe Wagon. Ah, puxa. Eu tenho uma má notícia pra dar. Ocupado. Bart, você quer mais bacon? É claro, mãe. Está bem, mas você está me devendo. Ah, desculpa, desculpa. Força do hábito. Tudo bem, mãe. Tá tranquilo. Que bom que tá de volta. Puxa, desde que me libertaram do cilindro, vocês dois andam muito grudentos. Não, mãe. Só estamos felizes por você estar de volta. E não estamos loucos nem nada. Mas, por favor, não deixe a porta da geladeira impedir que eu te veja. Preciso de alguns temperos da dispensa. Eu vou junto. Você é ridícula. Tô entrando! Ora, crianças, deixe a mãe de vocês em paz e... Eu quero dizer duas coisas. Eu amo vocês e estamos sem creme de amendoim. Sexta temporada.